vai comandar, porra. É, eu comando hoje, né? Eu comando, só nós dois hoje. O Alexandre vai fazer o negócio da cirurgia de próstata, né? Vamos lá. É isso aí, galera! Fala, galera! Mais um MetaCast, o podcast do Meta Voice 4. Vamos juntos agora nessa viagem louca pelo tempo. Vamos falar agora sobre aqueles grandes filmes de viagem no tempo que nos comoveram, nos fizeram querer desejar por essa experiência alucinante. O Harrison vai cagar um pouquinho de regra aqui, falando por que isso tudo não é possível, destruindo a nossa ilusão, a nossa paixão, o nosso coração. Mas vamos lá, vamos conseguir aí, pessoal. Vamos com a abertura aí, depois a gente se apresenta. Manda a abertura aí, Harrison. Não, pode ser. Acabei de mandar pro futuro. Sim, eu sei. O senhor me mandou pro futuro, mas eu estou de volta. Eu estou de volta do futuro. Santo Deus. E aí, pessoal, voltando. Eu sou o David. Tô na bancada hoje, junto com o... Cri, cri, cri. Harrison, maldito. Com Jay Fox, mais conhecido. Ah, pior que eu sou conhecido como Jay Fox na rua mesmo. Mas... é mesmo. E antes das pessoas me conhecerem e saber que eu gosto de viagem no tempo, me chamaram, me apelidaram de Jay Fox na rua. Por quê? Conta a história. Não sei, cara. É o tênis da Nike, né? O tênis que tinha. Pode ser, e também, mas na verdade o maluco disse que eu era baixinho, igual o maluco de Volta pro Futuro, Jay Fox. Aquele maluco da Xerox, o Diogo. Ah, sei, sei. Lá tinha sabido, cara, tu parece com o Jay Fox, é baixinho e tem um tênis da Nike igual dele. Eu pensei que era por causa do tênis. Pode ser também que nessa época eu não usava eu intercalava entre All-Star e Nike, né? Pulei. Mas o tênis da Nike veio por causa do de Volta pro Futuro? Não, o tênis... Você tá falando que eu comprei por causa de Volta pro Futuro ou você veio? Não, você comprou por causa não, do... Não, eu comprei por causa do Forrest Gump. Ah, eu olhei assim, pai. Caraca, o tênis do Forrest Gump eu tenho que ter, mano. Ah, entendi. O cara é nerd até a veia mesmo, até a medula, mas né? Mas quanto é que a Nike tá pagando a gente mesmo? É, falou? Mais um incentivo da Nike, é isso? Então é isso aí, use Nike. Use Nike, depois do Dolly, agora a gente não mudou de patrocinador. Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre viagem no tempo, né? Na vida real. Harrison, por que viagem no tempo não vai rolar? Não, mas viagem no tempo vai rolar. Vai rolar? Então por quê? Porque sim. Por quê? Não. Na verdade, as pessoas, normalmente as pessoas não entendem, sempre que se fala em viagem no tempo, elas simplesmente pensam que viagem no tempo se trata em voltar para os tempos dinossauros. Na verdade, viagem no tempo acontece toda hora. Cara, é um maior clichê a gente falar isso, mas só o fato de você se olhar no espelho, você já está, de certa forma, vendo a sua imagem do passado. Porque só o tempo que a luz leva para bater em você e ser refletido no espelho e voltar pra você, isso já é uma viagem no tempo. Que chique. Só o fato de você olhar pro espelho já tá viajando no tempo, só que você não percebe. Ah, entendi. Mas também tem aquela parada do... A parada do... Que você tava falando comigo no outro dia, do... Que a matéria, né? A matéria que forma lá. Comentei isso, mas a minha maior tese... Nossa, a minha maior tese. Tese de doutorado. Tem algumas teorias que falam que a pessoa não pode voltar para o passado a partir do momento que os átomos que você tem em você ou que a máquina teria estão sendo reutilizados no passado. Por exemplo, vamos dar uma abrangência maior. O corpo humano ele é feito de células que são feitas de átomos e que veio de outra coisa. Na Lavoisier disse, na natureza nada se cria, se destrói, apenas se transforma. Ou seja, você é feito de algo que foi destruído, um outro ser humano, uma poeira, a grama, como diria o pai do Simba, nós somos feitos de um grande ciclo da vida. Os átomos que existem em você, os átomos que existem na máquina do tempo, ou na chave de fenda que foi feita para parafusar a máquina do tempo, quando você volta ao passado, eles estão sendo utilizados na matéria-prima deles, que a sua vez também já foi reutilizada. Resumindo, todos os átomos que tem em você, quando você volta para o passado, eles já estão lá, mas em outra coisa. Uma das teorias fala que não seria possível viajar no tempo, porque de certa forma, os átomos que tem em mim já passaram por outras pessoas, já passaram por outra matéria, já estiveram na Terra, já estiveram no chão. Entendi. É como se você já estivesse lá. Então é meio que fica meio complicado, cara. Muitas pessoas também falam que seria como dois ímãs que se repelem. Já que você já estava lá, seria muito complicado você dividir o mesmo espaço temporal com a mesma matéria que fabricou você. É uma coisa bem... Cara, é complicado para vocês falarem viagem no tempo. É, mas é divertido, né? É divertido. É interessante isso porque o filme estreou mês passado, né? Esse mês, o Looper, né? Que ninguém quis ver, uma pena. ninguém quis saber do filme. E ele brinca com esses paradoxos temporais de uma forma assim, tão absurda, que chega uma hora que não depende mais do roteiro tornar aquilo crível, porque não é mais crível. É muita, muita loucura, assim, que você olha, cara, depende de você mesmo comprar a ideia e falar, mano, gostei da ideia, e vou tocar ela pra... Suspensão de descrença. Total, entendeu? Você mete na veia e deixa ela entrar com uma música dos Beatles, deixa ela tocar na sua veia e te levar pra lugares especiais, entendeu? É isso daí, porque... Vou dar um spoiler free, tem um spoiler bem leve. Calma que eu ainda não vi o filme, calma sua pena. É, tem uma cena que o nego corta o dedo do cara do passado. O cara do futuro, que também tá no passado, olha pra mão dele e o dedo desaparece. Hein? O que já não aconteceria, já que se desde o passado que ele perdeu o dedo não sumiria do sumiria nada no presente. Nada. Ele já teria consciência de que o dedo não estava não, ali. Estava ali. Né? Aí na outra cena o cara corta a perna dele. Aí a perna some. Aí tipo assim, você fala, pô, então o cara não teria nem chegado ali mesmo. Porque ele nunca teve perna. Aí tipo assim, é aquela coisa. Pra você comprar essa ideia, assim, eu não vou dar mais spoiler, acabou, mas se você comprar a ideia do filme, você tem que se livrar disso tudo. Esse negócio de paradoxo, você tem que esquecer de tudo. Por isso que eu botei, eu até mandei uma mensagem pro Harrison, algumas mensagens dizendo, você não vai curtir esse filme, porque você é muito viadinho. Eu sou vai... nerd maldito por viagem no tempo. Entendeu? Ele é um nerd viadinho, aquele que vai pro Homem-Aranha e fala assim, não! O cara não fez aquela posição com a mão direita, então isso não é uma aranha. Safado, mané. Entendeu? Então, tipo assim, tu não vai curtir isso daí. Porque, bicho, chega uma hora que, tipo assim, tu fala, não, cara, isso daí não pode, não dá. Tu fala, não, cara, não dá. Entendeu? Aí tu aceita o filme do jeito que tá sendo contado. É como se fosse um jogo de videogame. Fala, não, legal. Mas eu sei que isso não cola, entendeu? Não é aquela mentira bem contada, é uma mentira mal contada, mas é divertido. Ah, é por isso que eu gosto de filmes com viagem no tempo, onde o personagem não encontra com ele mesmo. Por quê? Porque fica só naquela de, pô, ah, é de longe, então tá. Tudo que você vai fazer vai influenciar no futuro, mas não vai mudar o fato de você estar ali naquele ponto. A partir do momento que os caras metem os quadros e falam, ah, cortou o dedo do cara. Aí no outro ponto, que é o futuro, o cara perde o dedo naquela hora que ele tá olhando, é sacanagem, cara. Porque ele nunca teve o dedo, velho. Aí é por isso que é muito paradoxo. A gente lembra até do filme de Volta pro Futuro, né? Que ele começa a se tornar incolor, ele olha assim. Mas ali teve. Tô dizendo. Mas ali teve. Que vai ter gasto de Volta pro Futuro. Não, mas ali teve. Ainda teve uma adena. Não, olha, presta atenção. Como diria o Dr. Brown, o Doc, no final do filme 3, o futuro ainda não está escrito. Então, a partir do momento que os pais ainda estão decidindo se vão ou não, pode até ser que naquele meio tempo ali, os átomos do cara também fiquem, pô, vai dissipar ou então, não vai dissipar? Então, cara, fica meio pisca-pisca, vai. Não, mas aí... Assim, por causa do apelo dramático, a gente começa pela mão. Logo pela mão, a gente começa pela mão dele, que ele é guitarrista. Exatamente. Suspensão de descrença. Você foi ver a merda do Luffy e tá falando nada de Volta pro Futuro. Tá bom, depois, legal. Depois a gente fala dos filmes, vamos falar um pouco sobre qual já há um tempo. Doutor! Não, calma, sou eu, Martin! Não pode ser, acabei de mandá-lo pro futuro. Sim, eu sei, o senhor me mandou pro futuro, mas eu estou de volta. Eu estou de volta do futuro. Santo Deus! Deixa eu ver, de cabeça o que eu posso pensar aqui. Existem as teorias das máquinas do tempo, é buracos negros, buracos de minhoca, dobra espacial... Mandar memória pro passado. Que a gente viu isso em alguns filmes. Eu acho que o mais notório deles é o efeito borboleta, né? O cara manda a memória e eu acho isso do cacete, né? Eu acho que essa de todas é a mais plausível. E é o que acontece, por exemplo, no X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Que a. Acho que a Alice Negra. Alice Negra, a Kid Pride. A memória dela volta pro passado, né? Na minha modesta opinião, isso pra quem acredita até em coisas religiosas, acho que de todas as teorias mentirosas, essa é a mais plausível. É, até porque, como o Einstein falou que não é possível viajar no tempo porque nada consegue superar a velocidade da luz, já que tudo é gravidade, luz... Vamos subir um pouco dessas quantificações. mandar informação pro passado é bem mais lógico do que não sofrer tanta distorção quanto mandar um monte de moléculas. Seria como se tivesse uma rede Wi-Fi e ela estivesse fazendo um download de informação. O que é a sua memória? Nada mais é do que eletricidade. Exato. E eletricidade não viaja na memória da luz? Por isso que eu acho isso. Então pode ser. Vamos falar um pouco de quê? Escolher uma alternativa. Máquina do tempo, buraco negro, buraco minhoca, da luz espacial. Vamos falar sobre o buraco negro, né? Que é uma coisa que desperta muita atenção de muitos nerds, né? Uma coisa assim que tá no imaginário de muitos nerds aí. Principalmente os nerds que não pesquisam, imagina que o buraco negro é uma porrada de coisa mesmo que ele verdadeiramente é, né? Que é exatamente nada. Ou não, né? Porque nem os cientistas sabem. Não, a teoria matemática aponta pra um lugar, né? É um próximo que mais é o... Mais um ponto pro Einstein, que ele previu a existência de buracos negros. É a grande descarga do universo, né? Tipo, é o que entra ali. Exatamente. Aí vai lá e é desintegrado, então, só puxa a luz, né? As pessoas sempre, os cientistas sempre costumam dar o velho exemplo do pano espacial. Você bota naquele documentário, sempre vem um maluco, estica um pano e joga uma bola no meio, fazendo aquele buraco. As pessoas, quando era criança, ficavam imaginando assim, pô, por que esses babacas usam pano pra falar do tempo, do espaço, quando na verdade, se na Terra que tem ar não funciona assim, como é que num espaço que tem vácuo vai funcionar? Esse negócio de dobra, de puxar pra si mesmo, como se fosse um pano. Por que usar esse exemplo? O espaço em si ele é mais maleável do que estando na Terra. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas sempre imaginam que o espaço seja um grande nada. As pessoas ouvem que é um vácuo, realmente é, mas acho que por ser vácuo não é nada. Vácuo só é a existência de oxigênio, de ar e de... O espaço, sim, por si só, já é uma matéria. E essa matéria, ela tem a densidade própria. Tanto é que existe gravidade. A Lua está em torno da Terra e a Terra está em torno do Sol por causa da gravidade. Porque o espaço, ele realmente é moldado pela quantidade de matéria que está nele. Uhum. Teoricamente falando... Uhum. O buraco negro não existe tempo no buraco negro. Por quê? Porque ele distorce tudo que está ao seu redor. Nem a luz. Cara, dá pra imaginar, dá pra ter noção. Nem a luz consegue escapar dela. A luz, que é a energia. A massa toda ao redor dela é distorcida. Tudo que chega perto dela é sugada para esse centro gravitacional. E como tudo que rege o tempo e a matéria tem a ver também com gravidade, ou seja, pode-se dizer que o buraco negro por si só, ou ele não tem tempo, ou todas as linhas de dimensões estão dentro dele ali, fundidas numa só. Teoricamente, se você conseguisse escapar da singularidade, o que é a singularidade? É aquele círculo que fica em volta do buraco negro, sugando tudo, fazendo com que caia lá dentro. Aquele círculo ali, chamado singularidade, já destrói tudo. Se você cair lá dentro, você vai... Um abraço. Você vai todos os seus átomos irão dissipar, você vai ficar mais fino do que um átomo. Porque ele vai te puxar com tanta força, vamos botar assim de uma forma bem tosca. Ele vai te esticar tanto que você vai ficar mais fino do que um átomo. Pra poder você entrar lá dentro, pra tu ver o tamanho da pressão. Você pode até arrumar uma forma de manipular aquele centro do buraco negro, porque nele não existe tempo, ou sei lá. E onde entra o buraco branco nessa merda aí? O buraco branco seria a outra ponta do buraco negro. Onde sai o que entra. Onde sai o que entra. Só que aquilo... Também é maior viagem você achar que existe um buraco negro, pode até existir, mas com certeza não ia sair de nada de dentro, já que tudo foi destruído na outra ponta. Exato. Porque é aquilo, se você bota uma bola dentro de um cano, a bola sai do outro. Só que se você vaporizar a bola na entrada, ela vai sair do outro lado vaporizada, ela não vai se reestruturar. Então, teoricamente, o buraco branco seria a outra ponta do buraco negro, mas não iria sair nada de lá. Onde os cientistas sempre batem é porque... O buraco de minhoca. Não existe tempo no buraco negro. E o buraco de minhoca? Tem alguma coisa a ver com isso tudo? O buraco de minhoca, ele é bem parecido com o buraco negro, mas tem uma diferença. Ele liga um ponto do espaço a outro ponto do espaço. Liga ou pode ligar? Ele pode ligar. E lembrando que tudo isso é teoricamente falando. Lógico, viajando na maionese. Mas a gente falou então, tem um buraco, tem no espaço... O buraco falou de minhoca. Da memória. Não, caguei pra buraco não, de minhoca. Não, o buraco de minhoca é interessante. Não, por quê? Cara, depois a gente deixa isso pra outro podcast, cara. Não, cara, não. A gente faz um podcast só sobre espaço. Deixa. Vamos cagar pra isso. É porque, cara, é mais. É cara, mais a gente chato. Vai fazer um podcast de 3 horas, maluco. Ninguém não, vai ver essa merda. Então, deixa eu só resumir. Você tá fazendo o quê? Isso aqui é pra tua faculdade, cara? É porque é mais fácil. Quer dizer, é mais chato você falar de viagem um tempo no espaço do que na Terra. Porque no espaço existe N coisas que você só vai entender se você saber o porquê que aquilo tá acontecendo. Ah, tudo bem, tudo bem. Caguei pra isso também. Mas vamos lá. Aí você tem lá no espaço, que você já explicou pra caramba, fez sua tese aí da faculdade aí. E cê, tem e a memória que a gente já falou. Esqueceu um monte de coisa. É, esqueceu uma opção de coisa. Nantes também. E mais o quê? Máquina do tempo, né? Máquina do tempo. Máquina do tempo. E existe uma teoria também sobre viagem no tempo que a gente falou que é conversão de luzes. Isso aí é de um físico. Eita, doido, poxa. Mas essa é boa e vai ser a que o Flyboy vai utilizar. Flyboy, isso aí. Vocês um dia saberão quem é o Flyboy. Ou não, muito pelo contrário. É, vamos, nem que seja no atirinho. Máquina do Tempo é interessante. Tem o filme Máquina do Tempo, que acho que é do H.G. Wells, não. É o livro, né? Isso, exatamente. É o livro, que é um troço esquisito, que eu acho que é um troço que gira na velocidade da luz, né? Aquilo ali. Muito cara, rápido. Isso. Isso aí eu não conheço a história direito. Existem diversos tipos de máquina do tempo. Inclusive um carro que viaja a 88 milhas por hora. Merda, hein? Que merda. Mas veja o lado bom. O que faz ele viajar não é a velocidade de 88, é o capacitor de fluxo. Capacitor de e fluxo. E como nem eu, nem você e nenhum cientista do mundo, além do Doc, sabe o que é o capacitor de fluxo, a gente não pode dizer que é impossível, né? É. Que putinha do Divaldo Motor, né, cara? Oh, que coisa, cara. Tá, então o tipo de máquina mais conhecida para fazer viagem no tempo é aquela que... Ah, sim, mais conhecida é o que a gente mais utiliza hoje em dia. É, né? Hoje em dia é a que mais feita, é esse tipo, você paga alguns bilhões para viajar no tempo, entendeu? É, o mais tipo conhecido é aquela que tem um tipo de eixo girando em torno dela. O eixo gira tão rápido que pode ser que ele supere a velocidade da luz, fazendo com que o centro dele, que é onde o cara tá, onde a máquina tá, perca a noção de tempo. Algo dele tá girando tão rápido que tá girando quase a velocidade da luz, que isso... tá fazendo o centro perder a sua... Não, isso tem uma certa lógica, né? A questão até do avião, né? Que do avião. O cara viaja, abre aspas, viaja no tempo, né? Também. Não abre aspas, porque casos de astronautas com relógios atômicos que o relógio ficou atrasado ou adiantado 2 ou 3 segundos. Então, O Einstein disse que quanto mais perto da velocidade da luz, ou se você conseguir ultrapassar a velocidade da luz, você também poderia, teoricamente, viajar no tempo. Nem que seja para ir simplesmente para o futuro. Então, teoricamente, se você andando a 10 por hora, você está numa velocidade normal, mas você andando a 100 km por hora, você está viajando um pouquinho mais no tempo, nem que seja por um átomo de diferença, você... tá viajando mais no tempo do que o cara. Então é essa teoria aí da máquina que trouxe isso. Eixo. Por exemplo, no caso do foguete, os astronautas levavam, sei lá, relógio atômico para o espaço. O relógio atômico ele nunca atrasa nem adianta, a não ser a cada milhão de anos. Por quê? Porque a contagem dele é baseada em ciclos do átomo, ou em ciclos do elétron, como você preferir. Ao contrário do nosso relógio, que está sujeito a várias coisas, peripécias de tempo. Quando o astronauta vai para o espaço e ele volta, o relógio atômico quase sempre está atrasado ou adiantado em 2 ou 3 segundos. Ou seja, por causa da velocidade, por causa do espaço, por causa da falta de gravidade ou diminuição de gravidade, ele viaja um tempo 2 ou 3 segundos. E tem aquela teoria de que se um cara viaja na velocidade da luz durante um ano, quando ele voltar no espaço, quando ele voltar para a Terra, terão se passado já 10 anos e para ele só um ano. Faz sentido se você pensar nessa parada do foguete e do relógio atômico. Não é a cagação de regra tão grande você dizer que é provável viajar para o futuro. Que também é mais fácil do que viajar para o passado, né? Já que o passado, suas moléculas e átomos foram destruídos. Não, vamos falar disso de novo. Tá. Então tem essa máquina que tem alguma coisa girando a tal velocidade que o próprio tempo some. Também tem uma teoria aí de um cientista meio... Pô, não vou chamar o cara de maluco porque... Não. O maluco não. Se você... Eu não sei como é que você vai fazer para achar ele pesquisando. Sei que esse cientista aí... Ele é um senhor lá dos Estados Unidos que ele perdeu os pais, se não me engano, numa briga de gangue. Ele veio de um bairro pobre lá. E ele é um cientista realmente renomado. Ele tem uma teoria própria de que se você convergir 4 feixes de luz, tipo um joguinho da velha. Pensa no jogo da velha, onde os traços são feitos de luz. Se você girar esse jogo da velha, girar mais uma porra de uma velocidade do cacete, o centro dele, por si só, já vai se tornar um tipo de portal no tempo. Manipular esse tempo é outra história, mas segundo ele, também é provável, já que estamos trabalhando com luz e com velocidade. Eu não sei se eu fico impressionado com essa pesquisa dele ou com você saber disso, né? Tô começando a ficar assustado. Porque, sinceramente, eu já tinha pensado na parada assim quando eu era criança. Então, quando eu fiquei sabendo desse eu tive que pesquisar. Tá, pequeno gênio, não, legal. Não, tô falando sério. Mas isso aí, então a gente falou dessa máquina que gira, falou dessa outra invenção, do DeLorean, né, que é o carro. Que usa o capacitor de fluxo. O Camisa de Força, inclusive, o filme com Elion Bowler, ele toma um coquetel lá de remédio e volta no tempo lá, um negócio meio louco. O filme também é bom, mas daqui a pouco a gente fala sobre os filmes mais especificamente, né? É bom a gente ver por outro lado, um lado assim, mais humano. Por que será que esse assunto fascina tanto a humanidade? Você que é um cara que ama viagem no tempo, fala um pouco, por que esse assunto te fascina tanto? Me fascina pelas grandes capacidades que tem a viagem no tempo. Por exemplo, você pode desde simplesmente fazer uma visita ao seu ídolo que morreu, a ver dinossauros, como você também pode dominar o mundo, por que não? Você tem uma máquina do tempo, você pode ser o que você quiser no tempo que você voltar. Essa é a ideia do Flyboy, que um dia vocês conhecerão. Mas eu acho que as pessoas ficam fascinadas, cara, porque as pessoas, 100% da humanidade faz merda, cara. Ou já fez merda, qual se arrepende, e voltar no tempo seria uma grande ideia pra desfazer aquela merda. Eu acho que é um inimigo do... não sei se é do Vingador, do Quarteto Fantástico, que ele usa essa ideia, né? Que vai viajando no tempo, vai ficando poderoso. Na verdade, tem uma opção de personagens da Marvel e DC que fazem isso, né? O Observador, o Espectro, sei lá o quê. Tá, caguei pra isso também. Mas enfim, não tem como negar isso, né? Toda pessoa, ela olha pro passado e enxerga coisas que você não mudar. Se eu pudesse mudar, chegava lá e daria uma dica pra si mesmo. Você, que tá nos ouvindo aí, que não tem porcaria nenhuma mesmo pra fazer, se pudesse voltar no tempo, o que você mudaria na sua vida? Bota no comentário aí embaixo. Mas você, Davi, o que você faria? Ai, cara, sei lá, bicho. Tanta merda. Eu acho que ia comprar um livro com o resultado do Campeonato Brasileiro. Agora que eu ia falar mal disso. Nos últimos 30 anos, aí você ia gostando só do certo, bicho. Eu ia falar assim, as pessoas sempre pensam, vou mandar os números da Mega Sena pra mim mesmo. Só que eu penso diferente. Cara, eu sei tudo que vai acontecer, cara. Eu posso dominar o mundo. Mas aí alguém vai te matar, cara. Não, porque se tiver uma máquina no tempo, eu vou saber exatamente quais coisas atentáveis, onde vai correr, posso voltar, se deletar, no futuro, grandes realidades alternativas. Acho que a gente tá viajando muito no tempo. Quer dizer, não é a Nese. Vamos começar sobre os filmes agora. Vamos falar sobre os filmes. Fazer um top aí, um top 5, e depois a gente vai dar mais algaribada sobre alguns filmes aí. Vamos começar aí com o nosso top 5 aí. Um dos filmes aí que mais marcantes e fala um pouquinho sobre viagem no tempo. Pode começar aí, Harrison. Chuta a sua primeira aí, que a gente já sabe qual é, mas tudo bem. O que será que o Harrison vai falar? Já sei, vou ser bem original. Vou começar pelo De Volta pro Futuro. Oh, De Volta pro Futuro. Cara, o De Volta pro Futuro é show de bola, mas o 2 pra mim é o melhor de todos. Por quê? Porque nele acontecem os paradoxos. O cara viaja pro futuro, nisso o vilão pega os resultados do Campeonato Brasileiro, volta pro passado, dá pra ele mesmo, criando assim uma realidade alternativa. Já o McFly e o Doc, ao voltar pro passado, viram que o passado foi modificado porque eles são viajantes do tempo. Mas o Biff criou uma realidade alternativa. Cara, isso é muito maneiro, cara. Principalmente a parte no 2, que ele vê ele de longe, tocando Johnny B. Goode. Ele fala, doutor, eu até falei já isso no podcast, doutor, o Biff vai me pegar ali. Aí o doutor, ué, então sai dali. E não, mas é o meu outro eu. Outra coisa que a gente também esqueceu de falar sobre viagem no tempo são a questão da como se criam as realidades alternativas. Mas não vou entrar nisso não, esse é papo do outro podcast. Cara, tipo assim, eu tava pensando no De Volta pro Futuro e tipo, cara, eu tava pensando no filme, eu acho que De Volta pro Futuro, bicho, é o tipo de trilogia que se parece no primeiro filme e tava bem resolvido. Você para pra pensar. Se você apagar o segundo filme e colocar só o terceiro, tudo bem. Não, mas é que tá o... Porque, tipo assim, tudo que foi feito no segundo filme não tem relevância nenhuma. Até porque o Dr. Emmett Brown chega lá e fala no final do filme, meu amigo, o futuro não foi escrito, meu irmão. Era muito mais fácil ele chegar lá, comprar um livro sobre conselhos de como criar os filhos, entregava na mão do Matt e falava, meu amigo, ó, isso aqui, ó, cuida bem das suas crianças. dá um tapinha no ombro dele, pronto, acabou. Agora o cara faz aquela merda toda e nem parece que é o doutor, inteligentíssimo. O cara é um gênio, mas me faz uma merda daquela ali, riscando todo o futuro. Porque o filme, para pra pensar, o único filme que tem realmente relevância pra história é o primeiro e um trecho do terceiro, que é quando o Dr. Brown arruma uma mulher, né? Porque aí ele para de inventar coisa e arruma uma mulher, vai arrumar uma coisa melhor pra fazer. Porque, tipo assim, o segundo filme todo, ele não tem relevância nenhuma, nenhuma importância. Porque no final tudo é anulado, entendeu? Tudo que acontece ali é anulado. Então a relevância daquilo ali é zero. Talvez você vai dizer, não, mas é um dos grandes paradoxos. Tudo bem, é um grande paradoxo. Mas é também um grande tiro no pé, parece que ninguém repara nisso. É um tiro no pé que tu olha assim e fala, pô, cara, quer dizer que essa merda desse filme não serve pra porra nenhuma. Eu concordo com você discordando. O que você falou faz sentido. Só que aquilo, filme não é entretenimento, não é diversão? Cara, o filme que eu mais me diverti, o filme que eu mais achei sensacional foi o segundo, por causa da situação dos paradoxos no tempo, de ver um provável futuro, ver o que você pode mudar ou deixar de mudar. É onde entra o porquê eles fazeram dois. Óbvio, eles queriam ganhar dinheiro. Mas se você anular um pouco esse fato também, que você pode ver que eles simplesmente quiseram... Eu acho que eles devem ter pensado a mesma coisa. Ah, a gente tem uma coisa tão grandiosa na mão que é a viagem no tempo, vamos brincar um pouco aí, vamos botar paradoxo, realidade alternativa, mostrar como vai ser o provável futuro... Ver o que você faria se você tivesse como ganhar um monte de dinheiro sabendo o futuro. Eu acho que o 2 ele serve muito mais como entretenimento e diversão do que como... Não, é tipo assim, eu não tô tirando os méritos do filme. Eu não acho que todo filme tem que ser um livro de psicologia ou um livro de autoajuda, que você vai sair daquele filme uma pessoa melhor. Eu acho que tem filmes que são apenas entretenimento. Às vezes um charuto é apenas um charuto. Então é isso aí, às vezes um filme é só aquilo ali mesmo. Só que tipo assim, você comparar com o primeiro filme, tem disso, cara. Você tem que parar e ver, pô, qual a importância disso? Não tem importância aquela história. Mas é divertido? Verdade... É divertido por causa do carisma dos personagens. Claro. Você tem ali dois personagens sensacionais. Christopher Lloyd e o interpretado pelo Michael J. Fox. Então, os personagens deles são carismáticos. E o Biff. Ah, é. E o Biff também, que eu esqueci o nome do ator. Mas eu acho que funciona tudo muito bem. Mas na verdade, também, no primeiro filme, também sabe muito bem. Mas na verdade, isso aí pode ter sido uma falha da própria edição. Não sei se você sabe, mas o 2 e o 3 foram feitos para ser um filme só. Exato, exato. Ficou tão longo e tão maneiro que foi dividido em dois. Tanto é que no final do 2, você é o único filme que você vê o que acontecerá no próximo capítulo. Aí passa uma cena do 3. Por quê? Porque eles foram feitos ao mesmo tempo, era para ser um filme só. Ou seja, se você levar em consideração que foi feito para ser um filme só, talvez na mesa de edição tudo fosse compactado. Ele simplesmente ia fazer uma viagem rápida ao futuro e voltar, e depois a história principal seria o Velho Oeste. Mas ficou longo e virou um filme sobre futuro e um filme sobre Velho Oeste. É. Pode ser que a edição a mais ali ou a menos teria feito a diferença que você está procurando. Pode ser. É assim, a gente sempre procura uma história assim, mais significativa, mais impactante. Mas longe do filme ser ruim, né? O filme é muito divertido. Até meu porque preferido é o melhor é o filme de todos os tempos. É, do seu gosto não tem como discutir isso. Mas se não fosse de Volta ao Futuro, hoje eu não gostaria de rock, nem de ciência. Nem de mulher. Nem de... Pensou, hein? Tu pensou... Ah, boiola. Não, eu só tô pensando assim, eu só tô pensando na mãe do Jay Fox, é que eu parei assim. É bonita, ela é como bonita. Assim, mulher? Aí eu... Parei, pô, a mãe do Jay Fox, hein? A mãe do Fox é bonita, ela é bonita. Ah, ué, dá um caso, hein? Ela namora com o Roger The Duck, né, o pato. Pelo amor de Deus, cara, como que lembra um negócio desse, cara? Ah, cara... A mãe do Jay Fox é namorada do Howard e o pato, cara. Se você não lembra dele, coloca aí no YouTube, o... Howard The Duck. Tem o filme completo. Que nojo! Kevin, que nojo. Como é que tu me lembrou de desgraça dela? Pula pro próximo filme. Pode puxar o próximo. Riding along in my automobile. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. Riding along in my automobile. Cara, vamos falar aqui um filme que é tipo assim, é um filme romântico com cara de anos 90, com aquele final que só o amor constrói. Tem o Bill Murray, o caça-fantasma, que não quer mais ser o caça-fantasma. Bicha safada, que não quer mais ser o caça-fantasma. Mas cara, o filme é divertidíssimo. É o Feitiço do Tempo. Ah, o Dia da Marmota. Dia da Marmota. Cara, que filme maneiro, bicho. O Bill Murray, ele é um pela-saco, um âncora, né, de jornal. Como sempre. É bem pela-saco, bem nojento, entendeu? Aquele cara mimado, que quer pegar a jornalista nova lá, que entrou lá, ajudante de coisa lá, de segurar a câmera lá. Ele quer pegar ela de qualquer jeito. Aí ele vai pra uma cidade vizinha pra filmar, pra fazer uma matéria sobre o dia da marmota lá, que se a marmota sai, a gente vai ter o tempo bom, ou se não sair, é inverno. É baseado em fatos reais esse filme, hein? Isso existe lá mesmo. É. Eu sei que não há muita explicação por quê, mas o Bill Murray fica preso na cidade e todo dia... Né, é meia-noite, né? É. E volta pra aquela mesma coisa e repete-se várias e várias e várias e várias e várias. É um loop. Isso sim é um loop. Porque quando dá meia-noite ele volta todo dia que se passou de novo. Loop contínuo. Continua falando aqui, cara. E essa ideia, mais bacana dela, é que por mais que haja a repetição, a gente vê um amadurecimento do personagem. E isso é muito bacana, cara. Você vê a situação... Rapidinho. É onde entra a história de aprender com os erros. Exato. Amadurecimento. O que é amadurecer, se não aprender com os erros? Porque ninguém aprende com os erros. Exato. Tem quem reclame no final, né, que o tempo só volta... O looper só acaba, né? O looper só acaba quando ele consegue ficar com a mulher. Mas pelo amor de verdade, ele começa a gostar mesmo da mulher, e quando ele finalmente consegue ficar com a mulher, ele acorda no dia seguinte. E ele tá apaixonado pela cidade, porque ele começa a se intrometer, tem um lance maneiro lá que ele consegue aprender piano, né? Um dia, cada dia ele vai lá e tem uma lição diferente. Aí no fim, ele já repetiu tantas vezes que ele agora virou um pianista. Ah, eu me lembro disso. Sinistro. Faz tempo que eu vi esse filme, mas eu lembro de uma cena que ele tá comendo bolo, torta, um negócio assim, que ele fala, vou comer mesmo, porque eu não vou ter diabetes mesmo, nunca, porque sempre volta tudo. É nesse filme. É. Faz um tempo mesmo. Tem uma parada também que eles brincam sobre coisas inevitáveis, né, que é... Ele tenta usar aquele viagem no tempo pra fazer uma coisa boa pra alguém. Que é o mendigo que ele encontra no meio da rua e o mendigo morre de frio. Aí ele vai lá e tenta ajudar o mendigo. Paga uma sopa pro mendigo, leva o mendigo pro abrigo, mas o mendigo morre do mesmo jeito. Aí ele compreende que, tipo assim, porra, cara... Não tem como mudar o... Não tem como mudar o destino do mendigo. Mas eu posso mudar a vida das outras pessoas que não vão morrer ali. Ele meio que amadurece, é bacana, cara. Ele começa a ser um cara, tipo assim, de ser o maior bucha das galáxias. Ele se torna, tipo assim, uma lenda na cidade. Todo mundo começa a gostar dele. E aí, cara, isso tudo num dia só, que ele fica preso lá por causa da tempestade. O filme é muito bom. Um dos melhores filmes do Bill Murray, de comédia. É, eu digo de comédia porque depois ele virou um ator sério. Ator não que ele seja um ator sério. Mas um ator de filmes dramáticos também, que tem grandes filmes aí, como Encontros e Desencontros. Bom, é esse o dia Dia da Marmota, o Feitiço do Tempo, é um filme excepcional. Já passou na sessão da tarde um porrão de vezes. É. Hoje não passa mais, porque a Globo só passa aqueles filmes ridículos da Disney. Mas se você não viu, veja. É um filme excelente. 0 a 100, nota 200 pra ele. Nota que é isso. Melhor do que De Volta ao Futuro. Não. Aí, eu tenho que aguentar essa gazela do inferno. Mas aí, fala o próximo aí, seu... Vou falar de Deja Vu. A gente tá falando de filme bom, o cara vem com Deja Vu. Não, Deja Vu? Gente... Sabe o que é banda de forró, pô? Fala sério, mano. A gente acabou de falar De Volta pro Futuro, o cara falou que teve orgasmos múltiplos vendo a mãe do McFly. Eu falo de um filme do Bill Murray, aí o cara vem com Deja Vu. Deja Vu, cara. É do Denzel Washington. Não, tudo bem, o cara é bom, mas, pô, o filme é uma merda. Tu falou agora que o cara não conseguia mudar o destino do mendigo. O que eu gostei desse filme também foi ele não ter conseguido mudar o destino do parceiro dele, ele é policial e tal, uma parada assim. Ele descobre lá que no navio que explodiu, que tinha um atentado lá, tal, eles estavam querendo descobrir quem era. Você já viu o filme, você já sabe do que eu tô falando, se não viu, dane-se, vai ver o filme, que o filme é bom. É, no meio do filme ele descobre que o parceiro dele tava dentro do barco que explodiu. Tá lá o carro todo incendiado e fala, cadê o meu parceiro? Ah, ele tava no barco e morreu. Aí tá, né, ele fica boladão. E depois de toda a história, vem aquela paradinha da luz que eu achei sensacional, aquela parada do cara mandar o laser de volta e a mulher vê no passado, maneiro pra cacete. Depois de toda essa parada que dá a explicação sobre viagem no tempo, ele resolve mandar uma mensagem pra impedir o atentado. Ele resolve mandar uma mensagem pra ele mesmo, só que quando a mensagem chega do outro lado, já não deu mais tempo dele mesmo ver e quem pega o papel é o parceiro dele. Isso faz com que o parceiro dele vá na barca investigar, que é onde o parceiro dele morre. Aí é onde entra a parada de você não pode mudar o tempo. O parceiro dele já tinha morrido, ia voltar a morrer e ia morrer de novo. Porque você não tem como mudar o que aconteceu. Ele morreu porque a barca explodiu. depois já que ele mandou a mensagem, ele morreu porque o amigo dele mandou a mensagem. Se tivesse acontecido qualquer outra coisa, morreria de novo. Mas no final do filme, o filme cagou pra toda essa pseudociência quando eles estavam lá na maior pressão, né? Ah, não é possível mandar informação, a onda de rádio chega distorcida, não sei o que, não sei o que lá. Vamos mandar um bilhetinho, manda um papelzinho, mandar o maior trabalhão. Precisava da cidade, de toda a luz da cidade pra mandar um papelzinho escrito, pai, pão e pum. No final, eles mandam o corpo do cara inteiro pro passado, que cagou totalmente. E no fim, ele consegue... Ele não conseguiu salvar o amigo dele, mas conseguiu salvar a barca, né? Ele mudou o destino das pessoas que morreram lá. Aí é cagação de regra total. Mas é um filme maneiro pela lógica lá de... Eu achei mais bacana, né? Já até vou falar um filme que você disse que ia citar, mas a gente já pode falar sobre ele, que é o Efeito Borboleta, né? Que brinca, primeiro, né? O primeiro, né? Que é só o primeiro que presta. Que brinca com essa coisa do que é inevitável. Mas ali é bacana porque é o único filme decente do Ashton Kutcher? Eu acho que é. Também é. Pô, cara, você tem ali a questão do romance, das consequências, e dessa brincadeira também do que volta no tempo é a memória do cara, né? O cara vai fazendo lá o download da memória, ele vai voltando no tempo, e aquilo ali virou uma maldição pra ele, né? Porque cada vez que ele tenta voltar no tempo pra consertar as coisas, ele caga mais a parada, o troço vai ficando cada vez mais fedorento. Eu acho que no final das contas, o Efeito Borboleta, a dor é menor no final da conta, até a música do Oasis. Que é maneiro. E maneiro do Efeito Borboleta também é que o próprio nome já fala, né? Qualquer mínimo detalhe que o cara muda no passado, reverbera por toda a eternidade, vamos botar assim. O cara simplesmente volta, sei lá, evita que a filha dele, que a namorada dele sofra abuso do pai. Ou seja, quando ele volta pro passado, o irmão dela virou maníaco porque o pai tirou a atenção da filha pra sacanear o moleque. Aí nisso, por causa disso, ele mata o irmão, vai pra cadeia e tem uma cagação na cadeia também, né? Que a mesma cena que você tá agora há pouco falando do cara que perde o dedo, acontece na cena da cadeia. Ele vai provar pro cara como é que consigo viajar no tempo. Fica olhando minha mão! Aí ele volta no passado, fura as mãos e o prisioneiro simplesmente vê o buraco aparecendo na mão dele, né? Cara, você foi martirizado igual Jesus, você tem razão, você viajou no tempo. Se ele voltou no tempo e furou a mão quando era criança, automaticamente quando ele tava na cadeia, ele já tinha aquele furo na mão há 10 anos atrás, aqui há 20 anos, não ia acontecer na hora. Mas é bem raso. O filme é maneiro realmente e, pô, a ideia de você mudar um simples detalhe e mudar todo o futuro faz sentido também. Porque tudo que você é consequência de qualquer detalhezinho, de um pensamento ou de algo que você disse no passado. E fala em cagação de regra, vou falar agora do Alta Frequência. Alta Frequência. É um filme maneiro porque a gente já falou de máquina, falou do cara voltar com pensamento e falou do cara mandar informação, que foi o déjà vu que depois cagou, né? Então vamos falar do Alta Frequência, o cara manda ondas de rádio. Ondas de rádio, começa a conversar com uma pessoa que ele não conhece. Mas aí ele vai descobrindo um pouco a pouco que ele conhece essa pessoa mais do que ninguém, né? Que é o pai dele. Que também mexe também com a teoria de efeito borboleta. A que tu falou disso. Serial killer. Como sempre, lá em Nova York, né? Tava... O pai dele é bombeiro, né? O bombeiro é policial? O pai dele é bombeiro. Aí o melhor amigo do pai dele é policial. Aí tá acontecendo umas paradas lá com o magnetismo da cidade lá, tanto é que você olha, você vê a aurora boreal brilhando e tal. E nisso ele pega um antigo rádio do pai dele morreu num acidente, que era bombeiro. Nisso ele pega um rádio e começa a falar com o cara. Ele acaba descobrindo que esse cara que ele tá conversando, esse radialista amador também, é o pai dele no passado. E o pai dele vê que é o filho dele no futuro. O Dennis Quaid e o... Jesus Mel Gibson. Henry Cavill, eu acho. Isso, aí. Henry Cavill. Ele resolve salvar a vida do pai. Só que nisso que ele salva a vida do pai, ou tenta fazer qualquer outra coisa, ele acaba descobrindo um crime lá, que algumas mulheres são assassinadas e é um serial killer. Ele fala assim, pai, já que você tá no passado, vamos salvar essas mulheres. Aí acaba, é onde começa a merda, porque o pai dele segue o cara vê ele, acaba matando a mãe dele e tal. No final também tem aquela cagação de regra, porque o bandido perde a mão, né? Tô lembrado muito bem desse filme, não. Mas também é uma ideia maneira mandar informação via rádio pro passado e tem aqui toda aquela situação de efeito borboleta. Uhum. Cada detalhe vai mudando toda a história e no final a velha cagação de regra. O bandido tá aí enforcando o pai dele lá no passado, o pai dele tá enforcando, quer dizer, ele no futuro, o pai dele dá um tiro na mão dele no passado, e o cara no futuro perde a mão instantaneamente. Ele olha pra mão e vê a mão sumindo, mas é aquilo, né? É, o... Cara, tem um filme agora que saiu de Viagem no Tempo, que pra mim foi um dos melhores filmes do ano passado. Eu assisti ele várias vezes, seguidas, assim, no DVD. Que eu é fiquei... isso? Eu lamentei por não ter assistido no cinema. Desde já, um dos meus filmes prediletos, entendeu? De todos os tempos. Outro filme que foi subestimado, aí nem muitas pessoas, muita gente assim gostou. Filme do Woody Allen. Ah, Meia Noite, é bom, pô. Meia Noite em Paris. Que é uma viagem no tempo meio sacana, mas não deixa de ser sensacional. Ali conta a história do escritor frustrado, deprimido, que tem uma namorada hiper descartável, né? Uma pessoa lá que de personalidade fútil, né? Patricinha, a gente dá pra dizer assim. E ele vive aquela vida ali de mentira com ela, né? Ela quer que ele se viva como um roteirista do cinema, mas o sonho dele mesmo é viver como um escritor, viver da arte. E ele tem aquela ilusão de que a época dele mesmo não é aquela ali. A época dele seria viver no passado. Ele é um saudosista nesse sentido. Que ele tem aquela visão romântica dos anos 20 em Paris, né? Que é aquilo ali sim que era a vida, ali que se valorizava os verdadeiros escritores, e aquela vida romântica. E sem muita explicação, ele andando por Paris à meia-noite, ele viaja no tempo e vai para os anos 20. Ele conhece o escritor Fitzgerald, a esposa dele, a Zelda Fitzgerald, conhece o Ernest Hemingway, o Pablo Picasso, se apaixona por uma mulher no passado, e essas altas aventuras vão ajudando ele pouco a pouco a amadurecer. Não tem muito esse papo de explicação porquê disso. É só você normalmente embarcar na brincadeira. E é um filme que fala muito sobre isso, né? Sobre o cara olhar pra si mesmo e, né, ver, pô, que merda eu tô fazendo na minha vida, né? Não, outra coisa que eu gostei desse filme é que a personalidade do ator, que é o Owen Wilson, né? Owen Wilson, narigudo, ele tem eu tenho um pouquinho daquela, que é saudade do tempo que eu não vivi. Exato. O cara era apaixonado por coisas do passado. O cara, mas os escritores bons eram de antigamente. É. Tempo bom era de antigamente, onde a França era a cidade de luz e tal, tal, tal. É igual eu... Eu gosto das coisas do passado, as coisas velhas. Por isso que eu gostei desse filme também. Eu identifiquei com o personagem do filme. Eu gostei muito do personagem. A trilha sonora também é do cacete. É, também, do cacete, né? Também. Acho que é a melhor atuação do Owen Wilson. E tem um elenco do cacete também, né, cara? Até a Marion Cotillard fez o Batman. Cara, o elenco é muito bom. Martin Sheen. É um filme muito bom. Foi um filme subestimado. Se você ainda não assistiu Meia Noite em Paris, assista. É um filme que fala muito mais sobre você amar o presente do que você viver o passado. Você acha que esse é o maior spoiler que eu posso dar sobre o filme? É isso. O filme fala muito mais de você valorizar o momento que você vive. O melhor momento da sua vida é agora. E o filme, eu acho que ele fala isso de maneira linda e perfeita. E a fotografia do filme, que é muito bonita, principalmente quando ele viaja no tempo, ajuda você a ter essa concepção de você entender que o melhor momento da sua vida é o momento que você está vivendo. Não é o passado, né? E é uma coisa que a gente, o ser humano tem, né? De você olhar pro passado e falar, aquela época que era boa, lá naqueles dias... Eu queria ter nascido no tempo dos Beatles. É, aquela coisa... Mas não é assim, cara. Que na pessoa daquela época, que até o personagem da Marion Cotillard, ela ajuda a gente a enxergar isso. Enquanto o Owen Wilson tá encantado com a década de 20, ela queria voltar mais no tempo. Ela queria ir pro passado, lá do passado, né? Daquela época. Tem outra coisa maneira. No passado, eles voltam mais ainda no passado que ninguém. Porque ela, tipo assim, ela fala, pô, cara, a época que eu tô vivendo agora não tem graça. Legal mesmo era viver aquela época lá de 40, 50 anos atrás. Eu falei, mas como pode, cara? Aí volta pra 1950, volta pra 1910, daqui 1800 e... Tem até um caso de um cara, a mulher dele, ou a sogra dele, bota um espião pra seguir ele, né? Pô, porque todo dia ele sai de meia-noite, ele diz que é pra se inspirar pro livro, mas tal, tal, tal. Botou um espião pra seguir o cara. Nisso, como é que ele viaja no tempo? Quando dá meia-noite que o sinal bate, ele tá lá parado numa das esquinas de Paris, vê um taxizinho, um carrinho, pega ele, vamos lá! Nisso ele já entra no carro e já faz uma viagem no tempo. O que acontece é que o cara, o espião seguiu ele, acabou que o espião foi parar no tempo da rainha. Quando o espião olha assim, ele tá no meio do palácio e os guardas correndo atrás com... Corta a cabeça dele. Corta a cabeça dele. A piada é muito boa. O filme é excepcional. Eu recomendo mesmo assistir, entendeu? É um filme bacana. Woody Allen, ótimo filme. Próximo filme, Harrison, fala aí. Vou falar de um de um dos últimos filmes de viagem no tempo que saiu, né? Tem, deve ter um ou dois anos, sei lá, um ano e meio. Que é o Contra o Tempo. Ótimo filme. Que é com o cara do Zodíaco, O Dia Depois de Amanhã. O Jake Gyllenhaal. É, bem por aí mesmo. O aquele cara lá do... Como é que é? Brokeback Mountain. Isso aí. O namorado do Heath Ledger. O namorado do Coringa. O namorado do Coringa. Porra, o Joker, o palhaço. Sacaneou o Coringa, cara. É. Porra aí. Não, vamos voltar. Eu fui assistir esse filme e não gostei de uma coisa que aconteceu. Eu gosto de filme com viagem no tempo porque eles dão uma pseudo... Explicação. Por mais cagação que seja a explicação, você pelo menos entende que há. Tem alguma coisa ali que eu não entendi, mas que eu sou burro. Ah, eu concordo. Concordo também. Todos concordam? Todos concordam? Concordo. Vai, prossegue. Teve uma merda ali que foi na hora da explicação. O cara foi explicar como é que a viagem no tempo acontecia. Aí o professor, o soldado lá simplesmente botava a mão no bolso e falava assim: ah, cálculos de parábolas, teorias quânticas, é difícil demais pra você entender. Tipo, cagou na boca dos caras que estavam vendo. Eu queria saber a explicação deles, pô. É. Mais uma pra entrar no meu vocabulário. Gente. Resumindo, o roteirista chegou pra você e falou: dane-se. Dane-se, eu não vou te dar explicação nenhuma. Não, cara, eu acho que aquele filme ali é bem interessante. Ele parte da premissa de que o corpo humano lá guarda os últimos minutos, 8 minutos de informações no cérebro lá depois que a pessoa morre. Aí eles tratam o cérebro humano como um computador que pode ser acessado por outro. Tanto cérebro. É que o nome da fórmula que eles voltam no tempo é o código-fonte. Isso. É um Matrix, né, com meio louco, com a realidade alternativa. É, o que eu gostei desse filme mesmo foi o final. Eu sempre pensei uma coisa, todo filme de viagem no tempo fala um monte de coisa sobre paradoxo, mas o maior paradoxo de todos eles não falam, que é... O que eu gostei nesse filme foi o final, onde a menina recebe uma mensagem do cara, do passado, assim, quando você lê essa mensagem, isso tudo aconteceu, tal, tal, e eu salvei, tal, tal, tal. Quando ela tá indo lá no soldado, isso já no final mesmo, nos últimos 5 minutos, quando ela tá indo lá no cara, lá no líder, lá no chefe, o cara tá vendo o jornal, onde o jornal tá dizendo assim: mas um crime foi impedido no trem e tal, e aconteceu um atentado terrorista. Aí o soldado vai lá e fala assim: poxa, não foi dessa vez que a gente usou o nosso protótipo de viagem no tempo, deixa pra próxima. É onde eu achei, porra, é exatamente isso que filme de viagem no tempo tinha que ser. Quando você acha que vai usar naquele tempo, você vai usar naquela ocasião, você não precisa mais, mas o cara não sabe por quê. Por quê? Porque ele já usou e não se lembra. Gostei muito disso, cara. O filme todo eu achei meio fraco, mais ou menos, altos e baixos, mas o finalzinho dele eu gostei. Eu curti muito o filme, cara. E é a mesma situação do Looper, é por isso que eu digo que você não vai curtir o Looper, entendeu? Igual eu curti. Vale lembrar que o Looper é uma mistura de Akira com Exterminador do Futuro com De Volta pro Futuro. Entendeu? Tem elementos dos três filmes. E o Contra o Tempo, cara, é isso daí. Você tem que desligar o cérebro mesmo, não liga pro roteiro, não liga pra essa coisa de se perguntar como é que o cara tinha o telefone da chefe dele. Porra, como é que o cara tinha o telefone da chefe dele? Não tem explicação pra isso. Ele simplesmente tira o telefone dela e manda uma mensagem pra ela. Ah, vai pra cá do cacete. Mas é maneiro, cara, é maneiro. Tipo, no final das contas eu fiquei emocionado com o filme, achei bonitinho. E acho que é um filme divertido, é só isso. Não é aquele filme assim que vai entrar, um dos melhores filmes de todos os tempos. Não é. Não, daqui não. A 10 anos a gente nem lembra dele. Mas é um filme legal, entendeu? Se não tem nada pra fazer, bota pra assistir que vai curtir pra caramba. Olha, eu vou citar outro filme do Bill Murray, pra dizer que eu sou fanático pelo Bill Murray, né? Rapidinho, tu já viu Zumbilândia? Zumbilândia já. Achei muito maneiro o Bill Murray naquele filme. Tô acho que ele ainda morre e todo sem graça, gostei pra cacete dele. Eu achei maneira a piada. Se arrepende de alguma coisa? Talvez de guerra, porque eu falei: caraca, maluco! É muito boa aquela piada, cara. Mas os fantasmas que contra-atacam, né? Fantasma contra-atacam. É um conto de Natal feito com Bill Murray, só que ele, em vez de ser, tipo, lá na época vitoriana, né? Bom, posso estar cagando aqui, mas enfim. É mais ou menos nos tempos atuais, nos anos 80 lá, ele é um empresário super rico da televisão. Aí ele vai sendo visitado por aquela fantasma no Natal passado, aquelas coisas, essa história toda que todo mundo já viu. É velho, já foi usado e batido. Mas acho que é uma das melhores versões, porque é divertido pra chuchu. E na final ele até a musiquinha lá, acho que é Put Little Love Me On. Iraq and Saudi Africa. Play same, but the second time I have control the match. Control the match by equipe. Agora eu vou fazer aqui um... baita resumão do caramba sobre alguns filmes de que brincaram com essa coisa do viagem no tempo. Vamos falar, é lógico, né? Vamos dar moral pro Brasil aí. O Homem do Futuro. O que, que a gente pode falar sobre o Homem do Futuro? Tinha tudo para dar certo, mas não deu, né? Tinha um jeito, tinha um estilo. Mas... Tinha um estilo de que ia dar certo, mas não deu. Cara, eu não sei o que fedeu naquele filme ali. Eu acho que os atores, assim, cara, são velhos. A não ser a menina, que é muito bonita, cara. Ela tem um bestão. Mas, cara, não dá, cara. Não dá. Wagner Moura... Cara, o Wagner Moura ali... Ele trabalha bem. Ele consegue construir o personagem lá. O zero dele lá. De maneira interessante. Mas, não, cara, o que eu achei é que, na verdade, esse filme pra mim nem foi tão ruim assim. O que eu não gostei mesmo foi da mudança de personalidade. De uma realidade pra outra. Assim, não se passou uma vida inteira pro cara ter uma mudança tão brusca. Se passou alguns anos, tipo 10 anos. O cara numa realidade ele é bonzinho, na outra ele é bolado, na outra o cara é do mal. Porra, assim, não é uma coisa que se diga em 10 anos você vai mudar totalmente a sua personalidade, assim. Só não gostei disso. Nas realidades alternativas, o cara um é do mal pra cacete, um ele é um cientista, no outro ele é um empresário. Eu achei meio... Cara, eu tipo assim, o que eu pensei é que tipo você tem tanta possibilidade pra brincar com a viagem no tempo, aí você faz um filme que é basicamente todo dentro de estúdio, parece coisa de novela, parece um episódio da Globo do Você Decide, entendeu? Aquele antigo Você Decide. E aí ficou parecendo aquele ator, assim, porra, cara. Ainda mete aqueles comediantes de Araque lá, aquele gordo lá fazendo piada. Falei, puta merda, cara. Mas assim, os efeitos visuais funcionam. Funciona quase tudo, entendeu? Só não funciona o filme. Eu acho que o filme é... quase tudo, menos o principal. É, entendeu? É aquele... O filme tinha tudo pra ser uma BMW e no final uma Fusquinha. Anda. Não é a mesma coisa, né, cara? É, fazer um apanhadão geral aí. Super-Homem. O que a gente pode falar sobre o Super-Homem, o filme? Que é o filme mais ridículo sobre viagem no tempo que existe? É, cara, aquele final... Puta merda, tem nego que... Cara, eu fico indignado. Tem um site aí, cara, que os caras dizem que entende muito de filme, que são do cacete, os caras são... Aí o nego fala, não, esse novo Batman do Nolan, o roteiro é ridículo. Ah, tá quem foi bem. Que falou isso? Quem foi que falou isso? Ah, não vem falar eles, não. Mas, pô, aí o cara nem tem... Que falando, tudo bem, gosto é gosto, o cara diz deve que deve ter bem, gostado, né? Dos Vingadores. Aí ele vai, não gostaram, não. Aí ele vai e fala assim, não, mas o Super-Homem, o filme, pra mim, é um dos melhores filmes de todos. Falei, puta merda. Não, o filme é até legal, cara. Mas aquele final é ridículo, cara. O cara... Cara, não entendo o que é aquilo que aconteceu ali. Porque eu fico bolado, cara, que tem algumas pessoas que tem o costume de falar assim, não, você pode ver como uma metáfora, ele voltou no espaço correndo contra o tempo e a Terra não estava girando de volta. Aquilo foi uma metáfora da perspectiva dele. Não foi metáfora, cara. Os caras cagaram. Ele voltou o planeta ao contrário, cara. Não, tudo bem que ele voltasse o planeta ao não, contrário. Não, mas se você... Mas e os mísseis, cara? E o míssel? O que ele fez com o míssel? Aonde ele foi aquela... Aquele míssel, cara! Atrás de você! Ah, tia merda! Seu anão de arim! Pô, cara! Aí volta no tempo, aí tá tudo consertado, tá lá a Lois Lane lá, aquela Lois Lane feia! Magra! Gorda! Ah, esse filme é ridículo! Ai, que filme ruim! O cara teria destruído o planeta inteiro só pra poder salvar uma mulher. É, outro filme maneiro também, que esse é maneiro, que fala sobre viagem no tempo, é Uma Noite Alucinante. A Noite Alucinante é do cara com o livro do Necronômica. Ele abre o livro dos mortos, aí ele vai viajar no tempo, vai pro Era Feudal lá, o medieval, né? É, de castelo. Só que aí ele tem que lutar contra um exército de mortos, de caveiras. É puxado pra comédia. É um filme divertidinho. Aí no final ele consegue voltar pro dia dele. Tem mais um aqui, tem o Planeta dos Macacos. Ah, vamos rascar, macaco. Tem... Exterminador do Futuro. Que chupinhou o... X-Men. Né? Mais uma vez, aquele James Cameron de bosta, que nem o Capitão Saca do James Cameron, que fez Avatar. Tem um certo site aí que eu não vou falar o nome, os caras fizeram um podcast falando mal do Batman. Os caras dão cinco estrelas. Ah, tá. Agora que... 5 estrelas pro Avatar. Ah, merda, pô. Vai. Não, o cara deu 4 estrelas pro Sucker Punch, maluco. Quer falar que tem bagagem de filme? Ah, até merda. Eu, se puxar saco do Zack Snyder, não daria esses 4 ovos pro Sucker Punch. Quer dizer, 4 estrelas pro Sucker Punch. A Sucker Punch merece um... Tem que apanhar com tipo, um pau, com um prego e jogar só em cima dele, cara. Tem assim. O Stargate... Stargate. Tem o... Deixa eu ver aqui. Vai lendo aí, lê a lista completa. Não, completa não. A gente pegou do site lá, Back to the Future Brasil, português. É o BTTF... BB, esse é o nome. Você escreve Back to the Future Brasil português, Limitada Corporation. Lá na coisa apareceu. O blog dele é, o blog é maneiro, visita lá, ele tá com a lista. Uma listagem lá com mais de 120 filmes. E a gente viu uns 10 ou 15 ou 20. É inspirado nele pelo Looper também, que é um filme de viagem no tempo também. Fala aí. Tem o Donnie Darko. Não vi Donnie Darko, mas dizem que é do cacete. 12 Macacos faz tempo que eu já vi. Também bastante tempo, com Bruce Willis e o Brad Pitt. Tem aqui o... deixa eu ver aqui. Camisa de Força falou. O Elo Perdido, que é com aquele... É, essa versão nova é com o Will Ferrell, mas tem a série, né? Que o cara ele viajava um tempo com a família, né? O... eu achei engraçadinho esse filme. É, eu vi só um trecho. A parte que, cara, falou esse filme, lembra a cena que ele tá correndo do dinossauro. Corre, zigue-zague! Corre, zigue-zague! Aí o dinossauro pega ele assim pela mochila e... zigue-zague é o cacete! deixa eu ver aqui. Tem Em Algum Lugar do Passado. Que é com Christopher Reeves, que é o super-homem. Ele viaja no tempo, acho que é questão também disso. É tipo a memória dele volta no passado. Eu tenho uma lembrança desse filme. É, aí ele se apaixona pela mulher lá do quadro. É um filme romântico, tem uma trilha sonora bonita. É um filme legal, é um clássico também que passava muito na Globo. E de um tempo pra cá nunca mais passou, porque agora a Globo só passa filme da Disney, de merda, Hannah Montana. Politicamente correto. MIB, Homem de Preto 3. Filme de merda. Steam Powers. Steam Powers. Ah, o Steam Powers, ele fica congelado. Não, mas tem um buraco negro lá feito daquelas... tem aqueles círculos que... é? Que parecem... isso é qual, o terceiro filme? O Homem não no sei, Mesmo de Ouro? Não sei. Não lembro agora não, mas não tem aqueles círculos hipnóticos que congelando? A máquina teve aqui, o portal da máquina é aquilo. Ah, tem isso, tem... eu não lembro agora. Aí ele entra e volta e encontra com ele 6 minutos antes. Aí ele vai, broto, sou eu de novo. Aí tá ele na outra ponta, cara, você tá bonitão aí. Aí ele é o broto, pega esse cara aí. Beleza, vou pegar esse aqui. Eternamente Jovem. Forever Young, com o Mel Gibson. Bom filme, Sessão da Tarde, também passou muito. Ele também fica congelado também. Tem o Som do Trovão. Som do Trovão. Que é o... baseado num livro, o cara, acho que no futuro eles têm um negócio de viagem no tempo, o cara vai lá pra época dos dinossauros. Né? Acho que é numa borboleta e muda o futuro todo. Isso aí. O que faz sentido, hein? É, faz. A teoria do caos, né? Porque pensa bem. Não, cara, pensa vai, bem. segue. Se uma barata tivesse um vírus que destruiu todos os dinossauros por causa da bactéria dela. Não, se cara, o cara matou essa barata, não, antes cara, de uma bactéria segue, ser disseminada. Não, cara, segue, vai. Cara, caguei pra isso. Ressaca de quê? Ressaca de amor? Ah, ressaca, isso aí é maneiro. A ressaca. O nome original é Jacuzzi, é com o... cara, com o nome do ator mesmo, que fez Identidade... cara, ele fez Conta Comigo, é um de cabelo preto. Pô, eu também caguei também. É, bom, filme é uma comédia bacana, eles entram dentro da coisa chapados, drogados, viajam no tempo, nos anos 80, na época que o Michael Jackson ainda era preto, que é uma das piadas engraçadas do filme, o cara pergunta qual é a cor do Michael Jackson. É, bacana o filme, cara, é John Cusack. De uma coisa que é o protagonista, eles brincam um pouquinho com aquela a moda dos anos 80 que é ridícula e é legal. Filme não é pra menores, não, é o estilo o Se Beber Não Case. Tem o Jumanji. A Viagem Contra o Reator, Bill e Ted. Perda no Tempo, Bill e Ted, é com Neil. Inferno na Estrada, né? O Mestre dos Desejos, Perdido no Espaço, que, se eu não me engano, é um que eles entram no Sol. No Sol? Não, eu vi esse filme quando era pequeno, acho que a gravidade puxa eles lá, entra no Sol e eles viajam no tempo. É isso aí, pessoal. Vamos. É isso aí. Vamos fechar essa bodega. Chega, que já tem muito tempo. E vamos pro Quem Indica, joga a vinheta aí. Hello, baby! Bom, já como eu tô dirigindo essa bagaça hoje, diz aí, indica isso, quem indica isso essa semana? Essa semana eu indico, deixa eu ver, semana passada relançaram, né, o encadernado do Superman, All-Star Superman do Desastre. Pô, a história é maneira, cara, mas assim, ratinho, eu não acho essas coisas todas que o pessoal fala. Cara, eu vi o desenho, achei o desenho bacana pra caramba. O desenho é diferente, um pouquinho diferente. Ele morre no final? Na verdade, nem no desenho, nem no quadrinho, ele morre no final. Ele vai pro sol e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ah, tia merda, cara. Ele morre. Ele morre no final. Superman morre. Não morre, porque eu tenho o quadrinho pós All-Star. É? É. Ah, que merda, eles me enganaram. É, enganaram mesmo. Na verdade, eu peguei o quadrinho pós Superman All Star antes mesmo de ler esse. É, disseram, eu tava lendo lá no MDM, tinha um camarada lá comentando lá falando sobre esse cara aí que é o... Eu esqueci o nome da merda desse cara que escreve essa merda desses bichos. Vai falando aí. O cara falou que o All Star... Grant Morrison. É Grant Morrison, esse aí. Grant Morrison, ele chupinhou a obra do Alan Moore lá, que é o Supremo. Ele falou que chupinhou tudo. Eu falei, pô, cara, tem que ler esse Supremo. Essa semana eu indico o All Star Superman. É uma história boa pra caramba, dividida em 12 edições. Pô, começa... Na verdade, assim, a primeira edição. O Superman vai ao sol porque aconteceu um acidente lá. E nisso ele recebe uma carga extremamente alta de energia. Da radiação que dá força a ele, na verdade, vai destruir ele. Ele sofre uma overdose de energia, se ela não consegue catalisar tanta energia, e ele descobre que ele está morrendo. Veja que drama, o Superman está morrendo. E a história começa a partir daí. As duas edições se resumem a uma coisa: o Superman sabe que está morrendo e ele resolve curtir a vida doidado. Isso aí. Cortar algumas frestas que tem na vida dele. A primeira edição é só a apresentação, tem um argumento muito maneiro do Lex Luthor. Eu não vou falar muito da edição não, porque eu vou fazer uma resenha então. Mas eu vou indicar, já que se você ler vai ter que pegar a edição completa. A edição 10 é do cacete, cara. Eu não sou chegado ao Superman, mas a edição 10 fez assim pensar que... Acontece que é o seguinte, o Superman lá, ele criou uma vida, né? Criou uma galáxia, um planetinha. Eu não vou dar muito spoiler, vou ser bem tosco na hora de resumir. O Superman tava querendo saber como seria a vida depois que ele morresse. Como seria a vida se no mundo não existisse o Superman. Resolve criar um universo, um planeta, onde ele observaria a evolução daqueles seres lá. Aí passa, intercala o presente com aquele universozinho pequeno que ele criou. Ele fica observando de longe e tal, tempo da caverna, evoluindo, até que chega um ponto onde um cara cria o Superman. Ou seja, aquela realidade poderia ser considerada a nossa realidade. Mesmo que na nossa realidade não exista o Superman, a vida seria impossível sem o Superman. Por quê? Porque foi o Superman que criou a vida. Porra, maneiro, cara, do cacete. Muito maneiro, ele cria um universo e cria ele... Na edição 10 você vê que... Ele é meio de mãos dadas, mesmo conceito que Superman e Jesus Cristo são quase a mesma coisa. Tanto é que nessa edição ele tá segurando um planeta, assim, como se ele fosse Deus. Pô, ficou bem maneiro que você pensa, você vê o outro lado. O que seria do mundo, dos quadrinhos ou norte, sem o Superman? Não seria, porque o Superman nos criou. Pô, maneiro, como ele evoluiu na edição 10 foi maneiro pra cacete. E, pô, eu indico essa semana All Star Superman e agora Davi indica outro. Então vou indicar aqui um HQ de 1982, que, cara, é um HQ sensacional. Teve um podcast aí do Baile dos Enxutos que falou um pouquinho sobre ela, que gerou um filme em 88, 89, que é igualmente sensacional. É Akira, cara. Eu tô falando HQ, não mangá, porque eu li a HQ, que é a versão americana, colorida, da esquerda pra direita, não da direita pra esquerda, como eu leio no mangá. E preto e branco. É, preto e branco. O mangá é preto e branco, né? Então eu li a edição americana, foi lançada pela Globo, eu li tudo de uma vez e não consegui parar de ler. E é muito bom. E eu fiquei triste em saber que não vai sair uma nova edição do Akira tão cedo pra vender, porque tá... Tatsuhiro Otomo tá meio bolado com a vida, não sei o que tá acontecendo com ele, a mulher tá dormindo de calça, ele não quer mais disponibilizar essa merda, e eu quero comprar o Akira, e se você quiser vender barato, eu não posso comprar agora, mas quando eu puder a gente se fala, então, o filme é maneiro, cara. Cara, o filme é maneiro, mas a HQ é do cacete, cara, é muito bom mesmo, porque ali entra em questões políticas, o troço é mais amplo, e tipo assim, pra tu ter ideia, chega uma hora que o Kaneda vai pra casa do cacete, tu não sabe mais do Kaneda. E no final das coisas, os caras... Tipo assim, a história do HQ lá é completa. Do filme, ele deixa uma opção de brecha, assim, pra você ter uma continuação que não concorreu. Eu não sei se concorreu, não tenho muita informação. Mas a HQ, a história é toda bem fechadinha, bem costuradinha. É, dá um tempo pra ter uma continuação, mas que bom que não teve. Porque é bom assim, né? É bom você ter próximo início, meio e fim. E é justamente isso, HQ. Você consegue ver mesmo, ó, o que é o início, o que é o meio do Akira e o que é o final. É tudo muito bem explicado, bem contado. eu ainda, ainda dá pra dizer que o Akira foi um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Quando eu era criança, uma vez uma garota queria namorar comigo e perguntou qual era o nome que eu ia dar pro meu filho. Akira. Não, eu falei Kaneda. Ela nunca mais se aproximou de mim, mas era verdade. Então dá pra dizer o quanto eu gosto da obra. Mas a HQ é do caramba. Fez relembrar, acender essa paixão que eu tenho pelo Akira. E o filme também é maneiro pra cacete. A trilha sonora dele é excepcional, cara. Assustadoramente boa. Muito boa, muito boa. Mais uma dica aí? Mais uma dica, Harrison? Deixa eu ver aqui. Dica dessa semana. Pô, vou indicar aí o DVD então, o filme. Diz, na verdade, o Box. Box. Ah, tu já falou dessa merda. Falei, vamos falar de novo. Essa prostituta, essa Julia Roberts. Acabou de sair pela Saraiva. O Box do... A Saraiva tá te pagando quanto? Não, a Saraiva... Ela não deu um jabazinho por fora. Chegou aí o Box do Caverna do Dragão. Maluco. Cara, na primeira semana que saiu, minha mãe me comprou e me deu, maluco. Aí, show de bola. E, porra, o áudio dele é original. Tá totalmente remasterizado. O áudio tá tanto original quanto... O dublado quanto o som original. E o dublado tá o som original que a gente via na TV. Versão legendada, com abertura, tudo direitinho, com tem os créditos finais. O extra não tem, não tem extra, só tem o comentário de um cara lá, que acho que deve ser produtor, mas eu também não ouvi, o cara tava mesmo querendo ver o filme, os desenhos, vi o primeiro DVD, vem com 6 desenhos, eu já vi o primeiro DVD já no primeiro dia, e não, ao contrário do que o Alexandre, aquele filho da mãe, falou no outro podcast, não existe primeiro episódio do Caverna do Dragão. É, por isso que eu nunca vi, né? É. Mas eu apoiei ele. Tem... O que existe é a abertura que resume bem a parada, e é isso. Eu indico o Box Caverna do Dragão, que porra, é do cacete, cara. Não é o Caverna do Dragão, cara, não tem explicação. Quer dizer, não tem... Não tem explicação, explica. Tá bem por aí. Fala agora você. É, cara, deixa eu ver aqui o que, que eu vou indicar. Bom, cara, eu vou indicar um filme que tá disponível no YouTube, por enquanto, que é o Quase Famosos. Esse filme, cara, é do cacete, é do Cameron Crowe. Conta um pouco das experiências que ele teve com Led Zeppelin, Allman Brothers, como ele era fã do The Who, também tem alguma coisa ali do The Who. É uma banda fictícia, ele muda o nome dele no filme pra outro nome, mas as experiências ali são muito próximas da realidade. E mostra como ele, com 15 anos, se tornou jornalista da Rolling Stones e começou a acompanhar as bandas. Ali é uma banda em específica, Steel Waters, que pega as características de todas as outras bandas que ele acompanhou. E o filme é apaixonante. Ele só coloca ali o que há de bom no rock and roll, né? Você vê, tipo assim, tem droga, tem... putaria. O que é de bom no rock and roll? Drogas, putaria, não, drogas. Assim, mas eu tô dizendo assim, mas é tudo leve. Essas coisas todas, essas sacanagens são todas leves. Até os momentos dramáticos... Nada de cocaína, só maconha. É, até os momentos dramáticos são leves, assim. Então, é um filme e tanto, cara. É um filme e tanto. Eu acho que é o melhor trabalho do Cameron Crowe. Eu acho que não é o melhor trabalho do Cameron Crowe, embora eu goste de Jerry Maguire. Quase Famosos. É um filme pra quem curte rock. Quem ama rock, principalmente na década de 70, lá o Led Zeppelin, esses caras que estouraram mesmo no ano 70. Vou ver essa bagaça aí, hein? É o filme obrigatório. E legal que no YouTube tá com os dois sons, né? Dublado e legendado. E se curtir, compre o original. Vale a pena. É um filme do cacete. E vale a pena ainda destacar que aquela loura lá, que é a filha da Gold Home, que agora o nome dela eu esqueci, também dane-se. Ela é baseada numa personagem real, que é a mãe da Liv Tyler. Que é a Liv Tyler, a elfa lá, a Arwen, do filme Senhor dos Anéis, entendeu? Filme. Então, é isso aí. Não, peraí, não sei o que tô falando, não. Fala. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrar. Não, peraí. Antes de acabar, vamos fazer igual o MDM. Quando os caras faltam, a gente fala mal. Ah, é? Então vamos lá. Vamos fazer a mesma piada do MDM, porque o Change faltou a semana. O que, que você acha que o Alexandre faltou hoje? O que, que você acha que ele tá fazendo? Ah, cara, é lógico, né? Tratamento de próstata, né? Cara, eu ia dar uma resposta parecida, então vou ficar só nessa e deixa só você queimar o filme dele. Não, é que o pessoal não sabe aqui, mas o Alexandre é o membro gay do Metafosfato. É verdade, vamos falar a verdade. Por que o Alexandre fez? É que hoje aqui no Duque de Caxias está tendo a passeata gay. Como o Alexandre, ele é membro ativo... ativo ou passivo? Não sei. Ele, pô, cara, ele dá uma moral pra isso, entendeu? Ele organiza as passeatas. Porra, nem os caras nem os clashes tanto assim quando os caras faltam. Ele organiza as passeatas. Qual é o preconceito, cara? Você pode ser processado pelo Alexandre. É isso aí, pessoal. Beijinho, Alexandre. Alexandre, eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Foi eu que falei isso não, pai. Qual foi? Ih, rapaz, nunca melhor nunca faltar aqui.